pode até não dar em nada. Minha vida segue o sol. Eu nem sei mesmo quem sou nessa falta de carinho por não ter um grande amor. Aprendi a ser sozinho e onde o vento. Paixão.